Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estamos começando aqui o nosso momento de luz. A gente vai trazer um pouco de luz para vocês. A gente não é da Eletropaula, a gente não é da Anel. E nem pode da Anel. Meu amigo, minha amiga, você que está sofrendo agora, você agora vai ouvir um pouco de luz, vai ouvir uma palavra de Deus. E aí a gente estava pensando, será que a gente pode falar de Deus no Escola Show? Eu acho que a gente pode. Sabe por quê, meu amigo? Porque nós estamos aqui, todo mundo aqui da equipe está abençoado. Todo mundo dessa equipe está abençoado. Porque foi todo mundo pra academia e agora tá um cheiro horrível aqui, parece uma obra maligna. Mas mesmo assim, a gente traz pra você agora esse momento. Esse momento onde a gente vai receber a sua participação. A gente vai saber o que te aflige. A gente vai saber qual que é a fonte do seu problema. Você que tá depressivo em casa, não consegue mais dormir. Você que está dormindo não consegue mais acordar? Você que está com aquela coceira naquele lugar difícil? Você que toda vez vai para a cozinha de noite e bate a quina bem ali, o dedão do pé, né? Você agora, amigo, você agora vai receber a nossa bênção. Vai receber a bênção. O tamanho da minha benção aqui para você, olha, é imensa. É uma benção imensa. Até rimou. Olha lá, obra de Deus. Vamos aqui pro telefone, alô. Alô, pastor. Oi, quem tá falando, amigo? Você fala de onde? Eu falo de Carapicuri, Bacirapita do Norte, né? Carapicuri, Bacirapita do Norte, é isso? Na verdade é Carapicuri, Bacirapita do Norte, né? Tá certo, eu não entendi, amigo. Tudo bem, não tem problema. Qual que é o nome? Qual que é o nome não? Qual que é o seu problema? Eu já tô até perdido. O nomezinho de cidade do Satanás. Olha, na verdade meu problema começou faz um certo tempo aí, né? Eu conheci um rapaz numa festa e ele era amigo de um amigo meu e desde que eu voltei da festa eu não consigo parar de pensar nele. Isso, sabe, eu pedi já ajuda em outros programas de televisão, mandei uma carta pro Ronivon e ele não soube me ajudar muito bem, não é? E eu preciso de uma palavra, de um conselho, não é um conselho, amigo. Olha, amigo, eu vou te falar uma coisa. Você tá passando por um momento de turbulência na sua vida. Você tá com um sério desvio. Você corre o risco de ficar aí desviado, não é? Então por isso, amigo, olha, eu vou te dizer uma coisa aqui do fundo do meu coração. Nós vamos orar por você agora, tá certo? Vamos orar pela sua alma, pela sua bênção, pela sua redenção, tá certo, amigo? Deixa eu perguntar pra você. Eu quero perguntar pra você, e é uma pergunta que eu faço, que eu quero sua resposta de coração aberto. Tá certo, pastor, sem problema. A sua conta é corrente ou é poupança? Olha, o que isso tem a ver, ô? Porque depende, se você tiver conta poupança, aí fica mais difícil. Na conta corrente a gente já tem o débito automático do Senhor, que vai poder melhor lhe amparar, tá certo? Você fica aí na linha e fala com as nossas atendentes, certo? Aproveita, você pode até comprar já o novo tablet da TechPix, tá certo? O preço do Senhor para vocês. Mais tarde a gente volta com mais palavras de fé aqui nesse programa sensacional.